Ok, tá certo, Sam, de abraço. Está autorizado a interceptar para 6314? Autorizado, final da LS, está estabilizado, 6314 da Xané. Por canal, Xané. Salvador, boa tarde, sou 1966.090, visual aeronave no final. Quem é pode pouso da mesma linha mantém, gol 1966. Posso pouso da mesma linha mantém, gol 1966. 2017, mantenha a saída devido a atraso. Sim. Matei 4 mil pés, 2217. O 3217 tenta estabilizar na proa, desce até 2 mil pés, autorizado a final da LS7, reduzindo agora para 1.60. Gente, iniciando redução, 1.60 é a proa, reforçada a estabilizar, tentando a 2 mil pés, 3217. Correto, vai seguir a aeronave da Xané, está agora 6 milhas na sua frente, mantendo 1.80 de sobe. Gente, esquece no visual, 3217. Xané 6327, chame agora centro Recife em 13395 até 1251. 13395, 1251, 6327, Xané. Te mantém, aquilo é o meu Oscar. Xané 314, 2895. 2895, obrigado pelo serviço. Com pouso. 3172, seu celular 54, libera direito, são 21, decimal 9. Direito, 219. Torre Xané 6314. 6314, continua a aproximação, agora a pista livre, ajuste 1012. Falhada. Cima, local de sobrevoo. Detou. Paralela, desça para 500 pés agora e aguarde a autorização, ok? Tá descendo os 500 aqui, agora estou próximo ao aeroclube, senhora. Gente, mantém o setor, não se aproxima em direção para o estatuoso e fica as aeronaves com decolagem da 17, que mantém o corredor a cheque. Ok, tá aguardando, tá me abraço. 3217, também foi 10285. 95, legal, 90, 12. Dia 18, também descendo no Pátio Inferno, obrigado, 6321. Informe. 3172, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06. Canadão no 012. Novo ingresso, a porta linear e pronto. 3-0. Gente, autorizado seu rodador Salvador. 500 pés da cola pista 17 com proa norte, controle 120 decimal 8, aciona 0122. O Tango Índia Bravo mantém ainda ali no litoral, 500 pés e confirmando, vai manter agora a espera sobre o aeroclube aguardando para conseguir o bairro da paz, ok? Ok, eu tô bem próximo aqui a Itapuã, próximo à Piatã, senhora. Onde eu vou exatamente aqui sobre a próxima faculdade de FTC ali, que eu necessito sobrevoar. No momento nós estamos com várias aproximações, está chegando mais aeronaves para 10, no momento não será possível Tango Índia Bravo, ainda mantenha a linha do litoral. Vai manter a linha do litoral. Meia, decolou 56, controle 120, decimal 80. 20, decimal 8, gol 966, até daqui a pouco. Torre, boa tarde, está 3217, estabilizado, S-Frey, 1-10, 1-0. 3217, continue a aproximação, agora é destruição de propósito. 3217, 1-7. Conexão com a torre de salvação. Você vai ter que estar na escuta da torre nesse setor. Mantém espera sobre o setor, negativa aí da autorização para prosseguir. Tango de abraço. Está mantendo o setor, Tango de abraço, cara. Controle Salvador, gol 1966, decola PUCA. Gol 1966, contato com a decolagem, sai da PUCA, sobre o 370.

solicitação, também de Abravo, confirma. Estou aqui próximo ao farol de Itapuã, necessito de Stella Maris fazer um voo de fotografia. Ok, do centro, Bravo, Stella Maris para fotografia, mantendo a minha escuta, tá ruim de Abravo. Na tua escuta, pode prosseguir? Afirmativo, ouvinte o eixo de decolagem da 17, ok? Tem um tráfego alinhado, vai decolar corredor axé, um no meu pé. Ok, tá ciente, tá ligado? O serviço agora ainda de informação e alerta sobre manter o nível 065, manter o sinal 5571 no momento de um tráfego no setor informar. Para referência, QNH em Salvador no 095. O meu Oscar está livre da colagem 97, tentando um helicóptero na vertical agora do farol de Itapuã, mantendo 500 pés. O vento na 40 graus, 08 nós. Hora eleva, guardando o gol 97. Nesse rapaz, o relógio de tráfego ali, mantenha no 7. No 7, eu salvo 59. Liberou 1219. 3217, boa. Solo 3217, boa tarde. 3217, Alfa, repórter da Chilete. Alfa, chamante da Júlia, 3217. Voltando 3155, pronto, 3155. 320 Guarulhos, autorizado, Zulu 44, Nilson, após direto, decola pistão a zero, curva direita, saída tá alta, transição B-Dev, controle 120.8, aciona 5055. Poderia, por gentileza, confirmar pra gente que algum Notam com uma rota nova lá pra Guarulhos passaram pra gente aqui por Zulu 10. Eu vou confirmar com o centro e a fonte é fácil, tem 3155 aguardando, então, inicialmente, a autorização. Boa, cara. Saída 1208, controle 5055 Notam, ponder aguardando a confirmação, o centro 3155. O Xenoé 3 e 4 vai aguardar antes da Juliette confirmação do portão, ok? Ok, não tem box? Negativo. 097 com fim de pronto cópia. Tá interceptando com a localizadora 2231 na Seara. A visual. 2231 da passarela, completa aproximação, 3295. 1895, 2231. Do farol de Itapuã, mantendo 500 pés, a porta visual com o mesmo, hotel de Led Serra. 560, VF Zulu 21, agora Elefa, 5-1-1-1-208, contra. Porta push, ou... Acho que eu prossiga via corredor Axé, para Siri inicialmente meu pé. Cadê o avar agora 4-5 direto? Aproximação agora, instruções pro povo, ajuste 1012. 1012, vai rolar. Deixa eu manter posições da Juliette, portão previsto é o 05. Aguardando. Ok, próxima Juliette, aguardando o 05, tá 32 no 7. Descido 40 milhas noroeste do Verde Salvador, sobre manter o nível 065 direto do Siri. Eu tô visual com a aeronave decolando. Se a senhora me autoriza uns 800 pés aqui nesse setor onde eu estou, cara? Alterna 3365. Recife, 1545, alterna 13365, gol 9966. Oxalá 6321 na escuta. Afirma, tá cruzando 3000, na árvore. Sim, tô precisando completar a curva à direita na proa de Elefa. Certo, Elefa, 321. Alfa Fox na escuta. Passando lá, eu vou lá para o estado do Capuã. Estou passando pelo controle 0, 2, 2, 3, 1 livre pouso na 0, vento 1, 1, 0 grau, 0, 7, 9. 5, solo. Nossa, 3, 1, 5, 5. Menos confirma a indicação de rota que possuía era Peso 1 0, bridge e Peso 1 6, é isso? Afirma, essa informação inclui isso aqui, o remarque do decolagem entre as 19:01 e as 17:29. É o que conta no notante pra gente. Ok, sim. Sete Manati, confirma atitude, presente. Vou adotar o foco de Omar. Gente, autorizado direto. Graças. Papá, papá, alfa, alfa, foco de controle. A sua escuta aguardando transferência para o controle em Sugo. Papá, papá, alfa, alfa, alfa. Papa, papa, alfa, alfa, Fox, controle, aciona identificação, desça para o nível 050, chegada Mari, que é legal no 012. Ok, aciona a identificação, descer para o 050, chegada Mari, no 012. Possibilidade de informar se é preciso ter contato em 282? Afirmativo, se você aciona a identificação, ele já sabe que você me chamou. Ok, muito obrigado. Fox, confirmaram o Falcon 2000? Afirmativo, um Falcon 2000. Okay. Onde? Próxima a FTC ali, é o canteiro da PDG, PDG ali. Ok. Autorizado, tá. Tá autorizado. Mantendo a minha escuta, tá me liberando. Vou prosseguir pra lá, depois eu retornarei aqui, que aqui tá com muita nuvem e não tá dando pra pegar a filmagem. Direito 22 Salvador 5 direito no 219 Direito 2 Salvador, passarei. Dentro do Golfo, transfere 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 Estou agora aqui na presente, foram 5 minutinhos, eu fico condicionado ao tráfego. A senhora me autoriza uma sessão a 1000? Afirmativo, Termo de Abraço. Vai atender até quando, Sérgio? Senhora? A sessão para quanto? Pode ser 1000. Ok, então atende 1000 pés, mantendo a minha escuta, sujeito ao tráfego, Termo de Abraço. A tua escuta, Termo de Abraço. Controle 20.8, aciona 5110, Romeu Matiari. Prossiga na minha escuta, reporte mudança de setor ou retorno a Salvador e Ancas e no Golfe. Mantém na sua escuta, reportará regresso ou mudança de setor ou abastecimento do Golfe. Foi Machado. Alfa Fox, desça sem restrições até 2 mil pés, que negar no 0 no 2. Ok, tem restrições agora até 2 mil pés com 1 no 0 no 2 no ajuste. Alfa Fox. Oi Salvador, boa tarde, 35627, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Boa tarde, 35627, autorizado, ingresso na pista de decolagem, mantendo 50 graus, 0,69. Tenido para alinhar e decolar pista 10, 35627, né? 5 teria estimado para reportar para o Ampush? Máximo 10 minutos, a gente já está terminando o embarque de carregamento aqui. E a gente tem uma CHG que constando que foi apresentada para ajustar o plano do 3155 em relação a essa rota da Persulo 44. Eu já tive a informação do CHG, estou confirmando com o Centro Recife. Tá, confirmar a rota aqui. Trabalhar. Ok, obrigado. Novamente. Gente, tá indo de prazo, mantendo meu pé? Vou manter mil ali, senhora, ali é rapidinho, só sair uma nuvem que tá lá em cima, já mata e já vai embora, regresso para animar. Gente, não vai ficar de calamar, tô ciente no meu pé, sangue de abraço. Claro. 627, decolou 08, controle 120, décima 80. Controle 120, tá já. Dois no 7, ingresso na Juliette, portão 09, através do 8, segue follow me, ok? Ok, Juliette para o 9, através do 8, aguarda o follow me. Tá, 3, 2, 7. Tô 3 anos com 5, solo. Não, tô escutando, 3 anos com 5. Não autorizado pelo 10, bridge ou pelo número. E após conforme plano, Belo Horizonte, direto drive e pós direto. Confirmando a saída da El Transição Módica, 35. Gente, Dael, transição Motiva, segue na Persulo 10 até Brinde, após a Persulo 16 BHZ, depois sigue direto para o Santos 3155. É, só o final da rota é Belo Horizonte, Drive e após direto. A porta puxa. E Drive direto, Santos 3155. Papa Romeo Oscar Uniforme, Delta, contato radar estabelecido, agora 60 milhas sudoeste do BR de Salvador, recebendo agora 4.500 pés. Confirma suas intenções, só que a frita 115 informa que terá que ingressar nos corredores para prosseguir visual para Salvador a 1.500 pés. Está modificando agora o plano, instrumento. Oscar Uniforme Delta, modificado agora 1910. Vou na proa de Mari para interceptar a chegada. Inicialmente autorizado o nível 090, aguardando vetores para o sequenciamento. Prodigamo 5627. Alô, Salvador, muito boa tarde, você também é Prodigamo 4? Ana 13 no 4, Petrolina 340 autorizado, via Pesolô 20, decola pista no 0 curva à esquerda, saída Momo, Flock, tá, transição. Controle 10018, aciona 5120. Autorizado 340 para Petrolina, uniforme Zulu 20. Decola da pista 10 com curva esquerda, transição Momo Flock. Controle. Foi confirmar a saltação desse gentileza? 5120, o transponder, controle 10018. Controle 208, transponder 5120, Xenão. 6 no 4, correto, porte puxa. O gol 1097, tá no... No 4, para pushback e ferramenta, só tá aguardando a retirada do finger. Você reporta totalmente pronto o gol 1097 aqui. Pode fazer você dar um operador de finger pra gente, por favor? Afirmo. Apareceu um rapaz correndo aqui, ó. Já tá pronto. Autorizado, puxa, aposta no táxi, gol 097. Livre, puxa, gol 97. Salvador, boa tarde, Azul 4118, centro da Vitor, autorização com fins. Azul Zulu 4118 com fins 340, autorizado VP Zulu 21. Decola pistão 0, curva à direita, saída arbórea, né? Leva, controle 20, decimal 8, aciona 5144. Cente 3340, com fins, VP Zulu 21, decolada 10, direita, arbórea, eleva, controle 21208 e transponder 5144, é o 4118. Volta, puxa, azul. Porta na aberta. Torre Alstor, Milha Brava. Prossiga. Autoriza a prosseguir para animar. 5104, cente. Velocidade? Sim, se autorizado para patroa de turno, mantém a velocidade e reforce na redução, ótica do uniforme. Autorizado, puxa, portaxe 315. Portaxe 315. Uniforme Delta, só que vai querer cancelar com o controle ou vai cancelar com a torre? Trip 5626, está cruzando 70, autoriza a Pro de Aracaju direto. Será coordenada a guarda 5627 da Trip? Obrigado. Alfa Fox, Torre 3295. Ok, obrigado, boa tarde. Sim. Torre Salvador, boa tarde. Alfa Fox estabilizado, ele é SXV da pista 10. Alvo Fox, boa tarde. Informa o tráfego à esquerda, coisa na direita da aproximação, 500 pés, uma opção 44, não intercede com a mesma. Cheque trem, livre pouso na 0, 101 na 40 graus, 0629. Afirmativo, tem que estar baixado, checado no 40 com 612, autorizado pouso no 10. Alvo Fox. Segundo dia bravo, está visual com tráfego final na 0? Visual, está atualizado, cruza na retaguarda mesmo. Ok, conforme então a retaguarda do mesmo sem interferência, chame na curta para enrimar. Segue um dia bravo. A retaguarda sem interferência, vai lá na curta para enrimar. Segue um dia bravo. Azul 698, aciona identificação, autorizada a chegada Mari, reduzindo agora 250, nós é o número 2 na aproximação, desse mantém o nível 100. Uma centela, número 2, reduzindo para 2509. Azul 69, Bravo, controle. Na sua escuta, controle, Bravo. Para a coordenação local mais à frente, para Siri, informo, temos um tráfego. Está ainda na sua posição de 10 horas, a 20 milhas, também prosseguindo para Siri, a 4.510, é o quilo Romeo Oscar. Dentro do tráfego, quilo Romeo Oscar. Ele estima o pouso, qual horário, senhora? Está estimando em 16 minutos, pela nossa apresentação radar. Ok, eu estou aqui mais linha. Quilo Romeo Oscar, controle. Para a coordenação local, temos mais um tráfego prosseguindo para Siri. Ele está vindo de Feira de Santana. O tipo é um Romeo Vitor 10, ele está nessa posição no momento de 3 horas. A 20 milhas, mantendo 065, está estimando o pouso azul 931. Rosa tem 3 horas e 20, Guarulhos. Ou no 097, tá? Que se havia Índia, ponte perdão no 02895, negão no 012. Tem 1895, boa. Zulu, Charlie, Mike. Siri, Serra Índia, Romeu Índia, Barra Grande, autorizado, 1 no mil pés, decola pistão no 7, curva direito, corredor axé, controle 120, decimal 8, aciona 0126. De Salvador para referência. 1012, grave, senhora. Ela perguntou se o senhor vai prosseguir para Bravo Tango Alfa. Terminal Salvador, serviço radar terminado, serviço agora de informação de voo e alerta, Zulu é cobrado. Sim, siga de informação e alerta, grato senhora, bravo. Sim, ainda mantém a minha escuta, aguarde para liberar a frequência. Aguardando para liberar. Trip 5627, autorizado Aracaju. Autorizado Aracaju, Trip 5627. Mike Charlie. Na Tatá. Alfa Fofoca confirmando o passo destino BTA. Azul 6918, desça para o nível 070. 70, 6918. Para o táxi, são 3155, 188 a bordo, 359, alterno Galeão. Terceiro na série. Índia reporta no ponto de pronto, 295, portanto, 3155, 328. O Alpha Fox confirmando apenas abastecimento ou vai pernoitar? Retorno a Salvador. E na Quebec, chama a torre 118.95 para taxiamento via pista 17, Alfa Alfa. Agora para 2209. 2209. Mike, prossiga. Confirmando, já autorizado ingresso, parte 1 no Lima, Mike, na Quebec, chama a torre 1895 para o taxiamento via pista. Fazer 97, decolou 09, controle 90, decolou 80. 08, boa, 1097. Oi, Salvador, boa tarde, gol 1097. Controle de Salvador, da escola, transforma para nível 360, sai da árvore, voo no 1097. 360 na árvore 1097, quando possível, pode autorizar por aqui, sagaz. Demais. Você quer tentar obras aí próximo, até que você acha. Azul 6918, desça para 3 mil pés, está livre da restrição do nível 050. Quem nadar no 0 no 2. 3 mil pés, 1.000 restrições, 3, 2, 0, 9, 9. Boa tarde, Alta 3155, ponto 090, está pronto. Alta 3155. 2.699. Gente, com essa aproximação, foi 2295. 2295, obrigado. 5, o quê? Papa Romeo, uniforme Delta. Passa uniforme Delta, prossiga. Passou Duna, na sua escuta, se autorizado, pode dar 197. Ok, reporta para o cancelamento. Está pronto para o cancelamento. Celadas 21, autorizado da presente, curva à esquerda, base pela direita da 17. Esquerda, base pela direita do 17. Papa Romeo, Romeo, Mike, Charlie, livre decolagem, 17, vento 90 graus, 08, 9. Nau estabilizado. Autorizado, IDF X-Ray, reportaremos estabilizado, 69. Salve, Salvador, boa tarde, gol 620. No 620, boa tarde, Recife, pronto, copy. Nada. 370 Recife, autorizado, via Peru Isque 58, decola pista 10, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 120.8, aciona 5130, gol no 620. 370 Recife, pela Peru Isque 58, decola na Puca, Caju. 208, controle 5130, aciona, gol 620. Reporte do TUS, gol. Parem, 620. Nacional, acho que uniforme Delta. Gostaria. Meu Mike Charlie decolou 23, controle 90, décima 80. 208. Siga seu critério para Siri, para Siri, informe que é negar Salvador no 0, no 2. O Zulu Eco Bravo está à sua posição de 3 horas a 10 milhas, 4.500 pés agora em descida, quilômetro. Autorizado a levar a frequência para coordenação local. Zulu Eco Bravo, o Kilo Romeo Oscar está agora na sua posição de 9 horas 11 milhas, 4.500 pés vem sendo descida. Autorizado a levar a frequência para a coordenação local. Olho Papá, Romeu Mike Charlie, boa tarde. Romeu Mike Charlie, boa tarde, contato radar na decolagem, saída PUCA, suba para o 350. PUCA, subindo para o 350, Romeu Mike Charlie. Autoriza para o Jair Acaju, presente para o Romeu Mike Charlie? Romeu Mike Charlie, mandando saída, ainda aguarde coordenação. Gera saída, tchau. Trezeno 55, livre decolagem, 1-0, vento 1-0-0 grau, 079. Decolagem, trezeno 55. 7, chame centro Recife, 2545, alterno 3365. Célia Mike, ali mantém na 7. Acompanhando 27. Estabilizado ILS X-ray 1-0, azul 69 e 1-9. Azul 6998, torre 1285. 285, dá a volta, 6998. Torre Salvador, muito boa tarde, o Azul 6998, 2 milhas e meia para o esperto, ainda não está visual. Acho que o informe dessa sessão 25, autorizado backtrack, é o liberar pista, frequência livre, sessionário está. Do 6918, repórter trem checado. Baixou e travou agora, 6918. Sente, livre pouso na 0, vento 1, 90 grau, 079, azul 6918. Livre pouso, azul 6918. 3155, decolou 25, controle 120, décima 80. 3080, boa tarde, bom trabalho, 3155. Abraço, controle para siga. Coordenação repetitivo, barreira 2231. 3231, barreira 2230, decola pista no 0, curva A. Esquerda, sai da MOM, pressão passada, controle da 0, décima 8, acena 5137. Até o 4. Transfone 5137, passada 2. Ainda prossegue a via do litoral, até o farol de. Farol da Barra, guarde a nova instrução, Romeu Oscar Bravo. Anda negativo, contato radar com a aeronave. Controle de Salvador, boa tarde, estamos 3155, saída da El, cruzando 287. Contato radar na decolagem, estou para 320, está 3155. 320, possibilidade de voar da El da presente, 3155. Autorizado Leda. Direto Leda, 3155. Gol no 097, mantém a Lefa, chame centro Recife 260, alterna 288. 260-282. O Romeu Oscar Bravo, confirma as pessoas que deseja prosseguir para Ilhéus. Já vai via litoral. Gente, prossiga via litoral na minha escuta, mantendo 0, 500 pés, acionado 01 no meu. Confirmando que você está com 3 pessoas a bordo. Romeu 44. Reposta no farol da barra. Gente, a frequência lisa de um tráfego no setor horário informal, o Romeu Oscar Bravo. Papai Romeu, Romeu Mike Charlie, autorizado a prova de Maceió. Prova de Maceió, Romeu Mike Charlie, obrigado. Para o táxi azul 4118, 116 a bordo, 310 Galeão. Charlie Mike, tentando a possível esteira de turbulência do Embraer da Azul. Está livre de decolagem, ventando a 30 graus, 0629. 3365. 69 Alfa, repórter da Juliette. Alfa antes da Juliette, 69. Controle, Papa Romeu, Zulu, Charlie Mike, decola, transfere. Zulu, Charlie Mike, prossiga com o Axé, mil pés no escuro. Axé, mil pés na sua, Mike. Delta Lima Mike, prossiga para 3 mil pés, desconsiderando os prejudicados de Delta Lima Mike. O altímetro no 012. 3 mil pés, considera a emissão de CAP 1012 ao altímetro Delta Lima Mike. Boa tarde, Azul. 4118, ponte espera da 1-0-0. Boa tarde, Azumeno. Azul 4118, a linda cola 1-0, vento 1-2-0 graus, 089. Obrigado, ingresso, linda cola 4118. 1-0, linda, da Elvita. Com 1-4 mesmo, bom, né, eu vou com 1-1-69. Bota o puxa, com 1-1 mesmo. Charlie Mike informe seu estimado de pouso em Barra Grande. Por enquanto está estimando 1958. 1958, copiado. Tá 3155, chame Centro Recife no 3395, alterno 251. 3395, 251, boa tarde. Boa. Plano 1833, controle 120, destino 80. 120, destino 80, do patrono Moroide. Salvador, azul 4118, cruzando mil pés. 4118, contato radar na decolagem, subou 340, saída árvore. 340 na árvore, doutor. Delta Lima Mike, desça para 2 mil pés, LS X-Way autorizado, reporte localizador. 2 mil pés, autorizado LS X-Way, reportará no localizador. Delta Lima Mike, solicito se possível, senhor, pousar na 17. O procedimento será efetuado com a torre, ok? Mantenha o IADS X-Ray solicitando a mesma, Delta Lima Mike, reportando estabilizado. Gente, prossegue então no IADS X-Ray, vai solicitar com uma situação na torre, reportando estabilizado, Delta Lima Mike, frequência livre para coordenação. Charlie Mike. Salvador, meu guardião, muito boa tarde. É o TAM 3297, quem tiver informação aí. 3217, só um minuto, copo. Agora saída a boa leve. Tá bom, beleza, aguardando. O seu outro aeronave chamou sol? É, chamou, é o Oceania 6347, portão 1. 3 autos, Oceania, portal 6314. Delta Lima Mike, apresado no laço de voo 10. Copiado, chame torre agora em 118 decimal 95, Delta Lima Mike. 118 95, Delta Lima Mike, boa. Boa. Bom, boa tarde, Papai Meu, Delta Lima Mike, apresado na 10. 18 aciona 5124. Costa Sal 360 para Bonfim. Resolução 21, tempo 10, curva direita, aborto, elevo, saída, controle 120.8, tranquilo, 124, tá 32, toda a frente. Volta custa 327. Volta na alta, 327. Tem uma mais. confirma o PAT após o pouso? 4, Delta Lima Mike. Change. Vou fazer uma mic na base da 17 pela direita. Felicidade base, reporta na final. Para a final, Delta Lima Mike. Salvador, o gol 1620, tá no 3, para puxa, tá na mesa. 20, número 2 no setor, aguarda. É, Bush da Bianca, inicial, liberar o táxi. Liberar o pátio em Índia, após vencer o puxa, passa no táxi. Positivo, após a Bianca liberar, a gente se encerra no táxi. Obrigado, beleza. Já. Do Delta Lima Mike, sinal no 7 está baixado e travado. Avistado, livre pouso no 7, centro no 30 graus, 089, Delta Lima Mike. Livre pouso, Delta Lima Mike. Controle de Salvador, prossiga na chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o altímetro no 02, voo no 869. Autorizado o passe via Índia, chanel 314, ponte para dono 02895, dono 02. Eu não consegui copiar o senhor, a nossa autorização de servidor, pode repetir a informação? Taxia via Índia, ponte para dono 02895, legal 0012, chanel 314, bom louco. Taxia 2912, 231, não autorizado, puxa para o front táxi. Puxa para o táxi 231. Tá, seu Salvador, boa tarde, eu tava 3145, informação via, está no 06, 360 para Galeão. 045, só um minuto, copo. Prepara da Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva. Confirma. Eu só entendi que vai prosseguir pro hangar do Arestá, não entendi matrícula, nem o, a localização atual. Transmissão intercontada. Oscar Vitor, transfere com a informação, Vitor. Rei Oscar Vitor, adiciona identificação, prossiga a descida para 3 mil pés, chegada Mário, altímetro no 012. Afirmativo, para 3.000 pés, 1012, Tamari, Westchester. Zero meia, boa, prossiga na chegada Mari, desça para o 050. Estado Serra, Índia, Romeu Índia, nível 1100, decola pistão 7, curva direita, sai da Coral, controle 1-0-8, aciona 5-1, hoje, aciona 0127, lógica uniforme dela. Desço para 500 pés, está passando através do Pestana, aguardando a transferência de comunicações. Boa tarde, eu sou na minha 314, além da cola 1-0-1, 1-0 graus, 089. Perdeu, que também tem mais de falar o 314, correto? Afirmo. Índia, aqui está solicitando táxi, 45, é isso? Incidente pro táxi, chama a torre 1895, Capitão Índia. Táxi para o Gol 620, temos 187 a bordo, alternativa Maceió com 3:05. Táxi Revia Índia, ponte para dono 02-1895, negão 0-2, gol no medo. Teste Via Índia 1895, ponte espera, meio 12. Obrigado, gol no 620. Para o táxi do passarelo 2231, 50 a bordo, 5:50 de autonomia, alternando Brasília. Saiu do 231, táxi Via Índia, ponte espera dono 02-1895, negão 0-2. Passarelo 2231. Índia, pode estar na zona 0, lá 182, obrigado. Então, Salvador, gol 1169, está na posição 10, para quem pega esse caminho. Gol 1169, autorizado, puxa, porta no táxi. Leite, mané, táxi, 1169. Para você, 2895, confirmando, passarei. 1895, obrigado. Estamos autorizados, ingresso Oscar, fica atento à movimentação, está tendo obra na lateral. E reporta para ingresso. 45. 620, ponto espera 10, pronto. Boa tarde, ele mantém, no 620. Zero, manteiro, 620. Essa tango indica copiou a torre? 360 autorizado, VPZ 1-0, cola pista no 0, curva direita, saída da Leda Pótima, controle 1-0-8. Aciona 5147. Eu acho que táxi com cautela, ok? Reporta para ingresso na 7. Decola da 10 com curva direita no Dael. É, Lúcio Mosque. Dael, Leda, Mótiva. E controle de 1-2-0-8, transponha você com 147, tá 3-1-4-5. Correto, é para o posto, 3-1-4-5. Tomara para puxa, tá 3-1-4-5. Controle, boa tarde, Xené 63, no 4 e color. Curso, na final, curso da câmera direita, dá 1-7, até o 2-0. 4-0, saída Momo. Vence para ter saída Momo, Xené 63, no 4. Gente, reporta na papá, Oscar, uniforme Delta. Tango Índia autorizado de ingresso e táxi até o pátio 5. Acho que uniforme Delta na escuta. Agora para iniciar o táxi, mantém a posição. Mil pés, está autorizado ele a sexo e reporte no curso do localizador. 1012 é o altímetro agora. Oi, senhor. Para 2.000 pés, reportar, né? Autorizado e ele é reportar, né? Estabilizado, é que está escrevendo. 620, livre decolagem na 0, vento 090 graus, 089. Esse ano, 620. Leva o Tango Índia condições de agilizar? Forma então. 2231, ali mantém 1 a 0. Ali mantém 1 a 0, 2231. Logo, 1169, capitão para o site. A gente é o 272, 3 horas e 39 minutos. Então, você tem que ir até a luz. Autorizado, táxi via Índia, ponte paredão no 02, 895, negão no 012, voo no 169. Índia, é o ponto de espera da 10, ponto de espera 1895, 1012, 169. 0-8-0, boa. Controle, 1-6-2-0, decolou. 1-6-2-0, contato radar em decolagem, subou 370, saída PUCA. 370 na PUCA, 1-6-2-0. Confirmando, parte 4. Firmativo, para o parte 4, estamos virando o final agora. Vamos para entrar embaixo e travar. Ok, autorizado, posto parado, cabeceira 97, vento 1, 110 graus, 079. Certo, do VAT. Mantenha a posição aguarda. 5-0-6 para puxa acionar. Siga direto Petrolina, restrito ao nível 300. Já Petrolina, agora restrito ao 300, final 63, ano 4. Obrigado, amigo. Após a passagem da aeronave da Guaná, retaguarda, está autorizado a iniciar o push e o táxi, está 3145. 5-0, vento 1, 9-0, grau 059. Especulagem 5-0, passaria 2231. Mantenha a posição e aguarda. Azul 4206, desça para 2000 pés, altímetro no 012, está autorizado LSX-ray, reporte localizador. 2000 pés, no 012, está autorizado X-ray, reportará estabilizado. Azul 4206. 1869, o número 2, reduza a 2109. 210, nós, 2, 1, 0. Vitor, completo o ILS X-Ray, chamando Torre 1-8-9-5. 1-1-8-9-5, boa noite, Vitor. Boa. A porta nele, pronto, cabeceiro no 7. Passou, gol 1-1-9-9, que é próximo, espera da 1-0, pronto. Sente boa tarde, mantém ponto de espera, gol 1-1-9-9. Mantendo ponto de espera, 1-1-9-9.